Patuan, bom dia, Altan 3201. Altan 3201, com fins, confia. Remate, prossiga. 3201, autorizado com fins 360, Walter do 16, decola 10, direita da Euleda Bridges. Controle 1198, transponder 5503. Mal transponder? 5503. Autorizado com fim nível 360, a pesolou no meia, decolada 10, Dael Leda, Bridge, 198, controle 5503, transponder. Tchau, sugestionado. Camarada. Autorizado, manutenção. Bloco de operações, estou ciente, autorizado até o pote 3. Bom dia, Gol 1607. A sua identificação desça para 3 mil pés com 1011 na chegada Bonf. 3 mil pés, 1011, Lima Mike até o ponto de espera da November. Noite 04, livre aproximação, acusa estabilizado no localizador da 90. Autorizado procedimento, reportará estabilizado o Gol 1804. Autorizado, 17 da 35, autorizado. 995, a senhora identificação desse mantém a 4 mil pés. O altímetro em Salvador no 091 na chegada Bonf. 4.011 na Bonf, 995. Tô livre. Acionamento é 5717, está no parte 3. Autorizado, 7717 no táxi. Vou chamar para o táxi, 7717. Falta 3201 no 08 para puxa acionamento. 3201 do autorizado, chama táxi. Já 3201. Salvador, bom dia, tá 3171, autorização Guarulhos, tem a Foxtrot. 3171, 71, autorizado Guarulhos 320, via Upper Whisky 50. Decola pistão no zero, direita, Dael Leda Bidev. Controle 119.8, transponder 5506. 7320, aprovado para Guarulhos, aerovia Upper Whisky 50, decola da 10 com curva à direita, Dael Leda Bidev. Controle 198, transponder 5506, 3171. 3171, chamar profissional. Comandante, bom dia, Gol 715. 715, acidente, vai ser para 5.000 pés, 5.011, chegada a ponta. 5.011, chegada a ponta no 715. Autorizado Lima, Tampatiuno. Salvador, Gol 1804. Gol 1804, pouso autorizado no zero, vento 030 graus, 03 nós. Autorizado pouso no zero, Gol 1804. Reduza para 2509. 2509, no 715. Para o táxi, Abjet 57, 17, 150 a bordo, 4 horas, alternando com fins. Por 995, desce para 3.000. 3.995. Chama pronto no ponto de espera com 1.011, web 57, 17. Para o táxi com 152 a bordo, 3 horas e 20, autonomia, alterna Campinas. 3201 no táxi, Juliette Alfa, ponte Fernão, zero, chama pronto, o altímetro é 1011. Juliette Alfa, ponte espera, cruzará, 0011, 3201. 75, desça para 4000. 4000, 715. Uno 804, solo 48, libera direita na minha escuta via Alfa Juliette, portão 10. Alfa direita, Alfa Juliette, portão, confirme. 10. 10. Foi o 5797, vai ser a passagem ao tampo. Afirmativo, 5717 da passagem Airbus Atan, está na ingressão da Juliette. Certo, obrigado. ...95, 2000 pés, o ajuste 1011, reposta estabilizada. 2000, cruzada estabilizada, 995. Estacionamento, vai ficar 5 vezes mais vezes. 5898-06, está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 5 vezes mais vezes. Gol no 804, reportante da Juliette. Vai reportar da Juliette, gol no 804. Pronto, próximo ponto de pena. 3201, na linha decola 10, vento variável com 3 nós. Linha coluna 0, tá 3201. Complete a aproximação, torre 18612, gol 1607. Bom dia, economia 07, 2 milhas de Timbra. Economia 07, continue a aproximação, informarei que está livre. Aguardando. Sete no 102 mil pés, redução para 229, 1011 ajuste. 229, descendo para 2000 com 1011, gol 175. Avião. O senhor já iniciou o push? Agora. Sente. No 804, mantente da Juliette. Mantente da Juliette, gol no 804. Mamãe, que é da novembro, autorizado. Gol no 607, o vento, corrigindo, gol no 804, vento 040 graus, 04 nós, pouso autorizado no 0. É o 607, senhorita, no final. Afirmativo, no 607. Corrigindo, o vento 040 graus, 04 nós, em pouso autorizado no 0. Aqui entre pouso, não no 0, 607. 201, decolou de Salvador 52, controle 1 no 9, decimal 8. 98, obrigado, bom dia. Webjet 5717, tá pronto? Tá pronto no ponto de espera, 5717. Afirmativa, após a passagem do Boeing da Gol, curta final ali e mantém 1-0. Após tráfego na final ali, mantém 1-0, F5717. Bom dia, tá 3201, decolou passando 2000, solicita a direita dela. Web 5898 com 147, 3 horas e 10, até no Galeão. É 147? Acima. 5898, táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto de esfera da 1-0, chama pronto, altímetro 1-0 no 1. Juliette Alfa, ponto de esfera, chama pronto, 1-0 no 1, 5898. 1804, da passagem ao Boeing da Web, Juliette, após ingresso, portão 1-0. Após a passagem do Web, portão 1-0, 1804. Solo 54, Olivrar, taxinha na minha escuta, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, na sua escuta, portão 5. Abelizado, por 995. 995, complete aproximação, torre 18 anos. Uno 897, 2000 pés, ajuste 1-0, 1-1, reposta estabilizada. 050 graus, 059. 5717, autorizado decolagem. Uno 995. 995, continue a aproximação, informarei que está livre. Ok. Salvador Web 508, portão 5 para posicionamento. Vem para a equipe solo 5808, após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda autorizado, chama táxi. Após a Gol autorizado, 5808, chamar. Polo 995, tem pouso autorizado no 0, vento 060 graus, 049. Livre pouso na 995. Objeto 5717, decolado 56, controle 119, decimal 8. 098, boa. 5717. 3171, está no 7, para chegar em estacionamento. 3171-07, coordenando o FIP de solo após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda, está autorizado, chão para o táxi. Gente, após a passagem do Gol, está livre, está 3171. Posidade é para frente, dá presente? Mantenha a saída 3201. Mantenha. Dois traços de acostamento. Mantenha, pode esperar 2-2. 717. Boa noite, corrigindo. Bom dia, 5717, Jansa 340. 340, possibilidade de Leda ou Dael? Está um pouquinho atrasada? Atualizado pro de Leda, o 5717. Boa, Leda, 5717. Estabilizado no inércio, gol no 715. Ouro 715, complete a aproximação, torre 18, meia dúzia. 86, 715. Atrás 201, chame o centro Recife, a frequência 1251, alterna 133, 325. 7 no 5. Solo 995, solo 58, libera direita, táxi na minha escuta. Alfa, reporte de São Juliette. Direita na sua escuta, reportará com São Juliette, igual nada. T07, está aguardando o Juliette? Confio o tráfego? Uma 607, está aguardando o Juliette. Só esperar o tráfego 05 terminar o push, pode ingressar pro portão. Ok, pode vir. Só segue. Boa noite, 04, sem balizador? Boa noite, 04, portão 90, tá sem o balizador? Boa noite, 04. Channel 5, sem pouso autorizado no 0, vento 050 graus, 059. Livre pouso, gol 1715. Salvador, bom dia, 3597, tanto, informação Fox, senhor. Bom dia, 3597, desça para 4.000 pés, chegada Bonf, 1.011, o ajuste. 4.000, 1.011, via Bonf, 3597. Mas ele pode ganhar mais aqui após a tração, não? Afirmativo. Autorizado ali, mandou após a tração, 5898. Ali, mas tinha após a tração, mas não é de 5898. Ok, autorizado ali, mandou após a tração, 5717 restrito ao 320. 320 restrito web 5717. Estabilizado no ILS gol no 897. Próxima Juliette, gol 995. Estabilizado no ILS gol no 897. Gol no 897, complete aproximação, torre 18 meia. 18 meia, obrigado, bom dia.